aquela de ansioso por querer saber, tristônio por desconhecer. Se data resolveu, não esmoreceu, partiu. Engolvindo a mão de afeto, ele deixou a paz que um bom amigo sempre traz. Em frente ele se fez, era sua vez de ir. Foi popular, soube alcançar de um até dez. Tudo que alguém por mil bens quer ter aos seus pés. Mas o encontro com a verdade ele reconheceu no filho que não lhe entendeu. Que a luz rebilha só quando todo pó se esvai. Barqueiro em voz de graça lhe mostrou que é no povo que se sente a fé. Se data pode então responder ao coração e logo terminou sua peregrinação. Soube alcançar de um até dez. Tudo que alguém por mil vinténs quer ter aos seus pés. Mas o encontro com a verdade ele reconheceu no filho que não lhe entendeu. Que a luz rebilha só quando todo pó se esvai. E um barqueiro em voz de graça lhe mostrou que é no povo que se sente a fé. Se data pode então responder ao coração e logo terminou sua peregrinação.